Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos escuta, o Disco do Dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Pulsando MPB do Duo Fel. Começamos com o clássico Urubu Malandro, de Lorival Carvalho e João de Barro. Fel é formado por Fernando Melo e Luiz Bueno. A dupla traz um álbum dedicado às cordas 6 e 12 do violão, cordas de aço e cordas de nylon. No repertório, releituras de grandes compositores e suas obras que marcam a MPB. Confira em Didi, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira. A produção e os arranjos são do próprio Duo. Escrevem Fernando e Luiz no encarte do CD. 35 anos depois, 150 composições próprias gravadas em 12 CDs e 2 DVDs, decidimos nesse álbum mostrar a nossa versão e a nossa pulsação de clássicos da MPB. E vale a pena escutar, como na histórica disparada de Geraldo Vandré e Théo de Barros. Ouça mais um trecho do álbum Pulsando o MPB, do excelente Duo Fel, Procissão, de Gilberto Gil. disco do dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao lançamento Pulsando MPB do Duo Fel, um disco do selo Fine Music. Mais informações sobre os artistas de seu álbum na teia internet. Reescute na rede esse programa ou nossos anteriores acessando www.discododia.com. Você pode também falar conosco em discododia@discododia.com e nos comunicar seus pedidos, comentários, sugestões e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que divido a produção com Daniel Roviriego. Até amanhã com mais um Disco do Dia.